cena, apostando na cena. A meta era o malote, arma não era problema. Karma nosso dilema, a semente do mal. Enrustida na saída, tinha até uns parafal. No banco de trás do golfe, pratos, abre lata. Joga pasta, depois é só jogar golfe. Pratas lá em Barça, japas morena. Até então, João, era só braço no esquema. Espaço de tempo era curtamente, não podia dar curto. Quando eu caí na real, tava com a 12 cano curto. Entrando no estabelecimento, a fuga no estacionamento. Foram dois tiros no pé, ele caiu e eu só lamento. Vai, vai, já era, perdeu, carai. Se cê não passar essa merda, agora um de nós que cai. A minazinha ficou em choque, na fuga eu fiquei em choque. Só o pneu cantando, os PM dando de Glock. Perdido, bem sucedido, já era, missão cumprida. Estouro no norte, pra minha mãe outra vida. Quando a gente percebeu, meu parça disse: não acredito. A semente deu fruto, porra, berrou o cabrito. Ô, mano, não acredito que você tá fazendo essa fita, mano. Fazendo o quê, mano? Você tá guardando o dinheiro da fita, ladrão? Não, que não é guardando, ó, como é o seguinte, mano, eu que dei a fita, de a cara Deus, eu ganhar mais. E outra, mano, você matou o pé de pato, tá ligado? Que era conhecido, mano. Tá levantando a voz por quê, ladrão? Tá levantando a voz por quê? Vai levar uma delada na sua cara, seu vacilão do caralho. Isso é verme, isso é verme, mano. Isso é verme. Isso é verme, eu sou rico. Nós foi buscar, na hora de repartir. Foi eu me distrair, pra você me trair. Não vou descontrair, é o Judas da ceia. E tava na bola de meia. Nós foi buscar, na hora de repartir. Foi eu me distrair, pra você me trair. Não vou descontrair, é o Judas da ceia. Flaguei, descolei, ha. Um monte de alface, escariote sem holofote. De quebrada, cobrança foi machadada no seu pote. Vi o medo na sua face e foi classe molecote. Troquei tiro com os tira, não foi bacana. Chamei de truta, era traíra, agiu feito piranha. Aqui isso define quem perde, quem ganha. Eu sem liberdade, você sem vida, sacana, ha. Nós foi buscar, na hora de repartir. Foi eu quem dividi e disse: nem pude conferir sua maldade, falou alto. Pede pra cagar, vou esfregar sua cara no asfalto. Aí era pra ser só, pra ir maconha. Mas verme é verme, o demônio é sem vergonha. Eu e dois irmão, ha, três vilão. Quatro trampo no ano, enche o bolso, fim da missão. Mais um não, espertão, cuzão, se iludiu. Ambição deixou cego, prego pelo ego, traiu. Sem conflito nem reflito, seu caráter definiu. Quem segue na caminhada, camarada, e quem caiu, caiu. Vai pro inferno, verme. Não vai ter amor, apavorou. Não vai ter amor, ninguém se mexe. Não vai, vai ter amor. Não vai ter amor, vem comigo, galera. Não vai ter amor, não pode passar. Não vai, vai ter amor. Não vai ter amor. Na minha casa tem um cabrito, cabrito meu, vira um grupo.